Fecheiro 22, página 219. Novo capítulo. Bateram à porta do nosso quarto à meio da noite, com o código que inventámos quando foi decretado o recolher obrigatório lá. Um toque rápido duas vezes e um terceiro espaçado e mais demorado. Levantei-me da cama, convencido que o juiz tinha voltado a sentir-se mal. Ou que um dos netos da Dona Suzete estava outra vez bêbado e andava a bater a todas as portas. Apesar de haver quase todos os dias macas entre nós, também é verdade que nos preocupamos uns com os outros. Temos de nos manter unidos. Os de cá ainda gostam menos de nós do que os pretos lá. Também pensei que pudesse ser o Pernalta, o maluco que está sempre a rondar o hotel e que, quando consegue enganar os porteiros e os empregados da recepção, senta-se num dos maples da sala de convívio como se fosse um rei, ou põe-se a correr pelos corredores. O Pernalta nunca consegue ficar muito tempo no hotel. Há sempre alguém que o expulsa. Às vezes até é o Sr. Teixeira da recepção que lhe pega pelos ombros e o põe na rua. O Sr. Teixeira não gosta de expulsar o Pernalta porque tem receio de sujar o fato de três peças que usa com o relógio de bolso da corrente dourada. O Pernalta cheira mal. Nunca deve ter tomado um banho na vida. A Dona Jovita diz que já lhe viu pulgas a saltarem no cabelo. Ninguém lhe quer tocar e, por isso, ainda é mais difícil expulsá-lo. Quando está a ser levado para fora do hotel, o Pernalta às vezes grita que foi preto na outra vida e que tem direito a estar no hotel. Ou insulta a diretora: puta fascista, puta comunista. É conforme lhe dá. Quase todos se divertem a ver o Pernalta a ser expulso. E quando o veem no jardim, incitam-no a entrar. Oh, homem, vá até ao bar e peça um whisky. Quem foi preto noutra vida merece pelo menos um whisky nesta. E o Pernalta faz o que lhe mandam. Ninguém volta da morte, mas o pai está à porta do nosso quarto. Um saco de viagem preto na mão, uma boina cinzenta e um casaco aos quadrados. Não consigo acreditar que é o pai. O pai que os pretos levaram com as mãos amarradas atrás das costas, o pai que não chegou até ao dia da independência, o pai que eu tive de julgar morto. Ninguém volta da morte e bate à porta da família de madrugada. Ninguém volta da morte com uma boina, uma camisa aos quadrados e um saco preto na mão. O pai está morto e vai desaparecer quando eu acordar. Por mais que abra os olhos e os esfregue, o pai continua à minha frente, quase igual ao pai de lá. Está mais magro, mas o corpo grande do pai ainda apequena o corredor, como lá apequenava a cozinha. A cara tem mais rugas, mas é a mesma cara, com os dentes amarelos, no mesmo sorriso. O pai está a fumar. O pai estava sempre a fumar. Tem uma cicatriz na mão. Falta-me a voz, como nos sonhos em que se quer gritar e não se consegue. A língua parece dormente. Já não conheces o teu pai? A voz do pai é a mesma. Já te esqueceste do teu pai, rapaz? O pai está à minha frente e eu não sei o que fazer. Chamo a mãe e a minha irmã. É o pai. O pai chegou. O pai veio ter connosco. Disse a mesma coisa de muitas maneiras e nem assim me convenço de que é verdade. A minha irmã tropeçou ao sair da cama. A mãe cambaleou. Abraça-se ao pai. Meu amor, estás aqui. Meu amor, não é possível que estejas aqui. O que eu sonhei com este dia. A minha irmã, com os caracóis louros desfeitos pelo sono, a chorar de felicidade, como só as raparigas conseguem fazer. Ficámos os quatro, abraçados, no corredor do hotel. A mãe deu dois passos atrás e disse: és tu? És tu, meu amor? A mãe já não tem o rapaz da fotografia a sorrir no peito, como no dia em que chegou no Vera Cruz. És tu, meu amor, és tu. A mãe junta as mãos em oração, depois de ter inventado um céu no teto do corredor do hotel. Obrigada, meu Deus. E como se não fosse suficiente, ajoelha-se, quase ao lado do saco preto que o pai tinha pousado no chão. Obrigada, meu Deus, por me teres conseguido uma graça tão grande. A minha irmã e a minha mãe estão tão felizes que não querem parar de chorar. Eu não choro. Os homens não choram, nem quando um pai regressa da morte. Nos outros quartos, as pessoas vão acordando com os nossos gritos. Até a Dona Fernanda e o marido, que estão na outra ponta do corredor, abrem a porta para ver o que se passa. Vai-se ouvindo. Foi o pai da Miluxa que chegou. O marido da Dona Glória chegou. Vão repetindo uns aos outros. E não há quem não se junte à nossa alegria. O pai do Rui chegou. O pai não estranha tantos desconhecidos em pijama no corredor. Nem estranha que nos portemos com os desconhecidos em pijama como se fôssemos uma família. Todos cumprimentam o pai, que não tira a boina da cabeça, nem despe o casaco aos quadrados. O juiz vai ao quarto buscar uma garrafa de whisky, que já está quase vazia, e oferece um gole ao pai. Seja bem-vindo, homem! O pai bebe um gole, apesar de não ser Yemonks. O corredor do hotel em festa. O marido da Dona Fernanda lamenta que o bar não esteja aberto. Pagava-lhe um copo, homem. Bem deve precisar. Vamos para a sala de convívio, propôs o Sandro, o neto mais novo da Dona Suzete. Um dos que ajuda o Tosé Cenoura na recolha dos bilhetes. Vamos fazer uma festa. Todos se riem, porque o Sandro boceja, ao mesmo tempo que insiste na ideia da festa. A Dona Fernanda disse ao pai o que estes coitadinhos sofreram com a sua ausência. Estavam sempre a falar de si. É mentira. Desde o dia da independência que eu não falava do pai a ninguém. O senhor Tadeu tem aqui uma mulher de força, uma leoa. A mãe, com a camisa de flanela às florinhas e com o cabelo desgrenhado, a sorrir como uma menina. Estamos todos tão felizes. A muda Gigi faz aqueles sons que ninguém percebe. E a Dona Suzete ralha-lhe. Assim ninguém consegue falar. Estou tão contente que pego no Sandro ao colo. O pai está aqui. E já não sou o chefe de família. O Sandro esperneou. Põe-me no chão. Já tenho 7 anos. A Dona Suzete ri-se. Todos nos rimos, até ao pai. Já não tenho de tomar conta da mãe e da minha irmã. Já não tenho de roubar os contentores dos mortos de Sanzapombo para levar a mãe e a minha irmã para a América. Atiro o Sandro ao ar. Põe-me no chão. Estou tão contente que o atiro ao ar outra vez. O pai tem a pele seca e escura. Parece que trouxe a secura dos embondeiros para o corredor do hotel alcatifado, com as paredes forradas a papel. Todos lhe fazem perguntas. Então, como é que aquilo está? O pai vai respondendo com frases curtas. A mãe sempre. Meu amor, que feliz estou. Toco no braço do pai, como quem não quer a coisa. Apesar de ter o pai à minha frente, ainda não acredito que seja verdade. Mas é. O pai agradece as boas-vindas, mas desculpa-se. Foi um dia muito longo. Se me dão licença, gostaria de tomar um banho. Pego no saco do pai, que é leve. O pai ainda tenta impedir-me, mas desiste. É tudo o que trago. Olha para a mãe e repete, como se estivesse a pedir desculpa. Foi tudo o que trouxe. Todos olham para o saco preto que tenho na mão e todos querem falar, mas não encontram o que dizer. O juiz abre e fecha a boca como o peixe da mãe da Editinha, um peixe encarnado numa bola de vidro em cima da geleira que abria e fechava a boca todo o dia. Era a única coisa que o peixe fazia, para além de morrer. Cada vez que morria era substituído por um igual, que vinha numa tira de água no fundo de um saco de plástico. A bola de vidro nunca estava vazia no cimo da geleira, para não desfiar a cozinha da mãe da Editinha. Uma cozinha que tinha autocolantes de frutos nos armários. O que a minha irmã pediu à mãe para a deixar pôr autocolantes de frutos nos nossos armários de cozinha. A mãe nunca deixou. Os pretos ficaram com uma casa estimada. Talvez o pai tenha conseguido queimar tudo. Ou talvez eles se tenham ficado a rir. Mas agora que o pai está cá, nada disso interessa. A festa das boas-vindas acaba tão depressa como começou. Vão todos para os quartos e fecham as portas. Dentro do quarto, a mãe diz, é o nosso quarto. E abraça-se ao pai. A cicatriz do pai, na mão direita, nota-se mais agora. Devem ter sido eles que lhe fizeram. É aqui que têm vivido? Pergunta ao pai. Um quarto pode ser uma casa. E este quarto e esta varanda de onde se vê o mar é a nossa casa. A mãe diz, a diretora prometeu que nos dava outro quarto quando tu chegasses. Quando se fecha o meu divã, o quarto fica maior. Acrescento, O que foi isso? Pergunta a mãe, olhando para a mão do pai. O pai desvia a cara. Não é nada. Desaparece com o tempo. É uma cicatriz diferente da que a mota lhe deixou na canela. Dessa cicatriz, o pai gostava de falar. A mãe passa a mão na cicatriz nova. O que eles te fizeram? Estamos todos no quarto e tão felizes. O pai veio ter connosco. Estamos todos juntos outra vez. E a pirata? Pergunto. Como se tivesse chegado a casa e a pirata não tivesse vindo cumprimentar-me. A mãe e a minha irmã ficam aflitas e fazem-me sinal para me calar. O pai não responde. Como se estivesse a confirmar que a pirata não está no quintal ou que não foi estragar as roseiras da mãe. Nunca mais a vi. Respondo por fim. A mãe começa a falar. Amanhã temos de pedir à diretora que nos ponha na lista dos quartos que vagam. E eu, outra vez. E o tio Zé? O pai demora novamente a responder. Mas também nunca mais o vi. A mãe fala sem parar, talvez com medo de que eu possa perguntar de seguida. Explica as regras do hotel, como se fosse um assunto importante. O pai, acabado de voltar da morte. E a mãe a explicar os turnos de refeições e o dia da limpeza obrigatória dos quartos, como a diretora, no dia em que chegamos. O pai ouvia, sem a interromper. A mãe não diz tempos conturbados. Estou tão feliz por o pai estar connosco que podia ficar na conversa até de manhã. Mas o pai diz: tenho de tomar um banho e descansar. Amanhã falamos do resto. A minha irmã ainda se abraça ao pai mais uma vez, os caracóis louros contra o corpo grande do pai, um corpo mais magro, mas ainda o corpo grande do pai. Tiro dois cobertores das camas com um puxão, fico com um e entrego o outro à minha irmã. Digo-lhe: vamos lá para baixo. O pai precisa de estar à vontade. A minha irmã hesita, olha para a mãe e para o pai. Penso que à espera de ouvir. Que disparate, fiquem aqui. Mas a mãe e o pai ficam calados. Insisto, vamos. E a minha irmã segue-me com o cobertor na mão. A diretora não quer que se durma na sala de convívio, mas uma vez não são vezes. Eu e a minha irmã estamos no sofá grande, no que fica mais perto da lareira de pedra. A minha irmã tem a cabeça num dos braços e eu noutro, as pernas juntas a meio, cada um tapado com o seu cobertor. Os pais precisavam de ficar sozinhos, digo, tentando que a minha irmã deixe de estar aborrecida comigo. Está bem, já percebi, já disseste isso 100 vezes. As raparigas, como a minha irmã, não querem saber das coisas que os pais têm de fazer. A sala de convívio não tem mais ninguém e está quase às escuras. Só estão os candeeiros de presença ligados. Também não há ninguém na recepção. E até o porteiro Kane está a dormir. Numa das cadeiras do hall. Se o porteiro Kane soubesse o que eu e a Silvana andamos a fazer, o que pensará o porteiro Kane quando me vê chegar tão tarde? Houve uma vez que me disse: nestas noites frias sabe bem pedalar, e piscou-me o olho. Ofereceu-me um cigarro e ficámos a fumar, sentados nos degraus. Quando estávamos lado a lado, fiquei com medo que o porteiro Kane percebesse qualquer coisa, que descobrisse em mim qualquer coisa da Silvana. Não pareceu desconfiado nada. Quando se despediu, até me deu um carolo. Vai descansar, rapaz.